Assim que eu entro no club, yeah, vejo que ela não para de olhar. Viro pra um lado e ela também, okay. Tem. Noto que ela está na minha, yeah. Dou um sorriso ou nas minhas, pausado num canto enquanto o DJ toca o povo. A short com meu hat, já parece um tic-tac. Barimene, enche o meu corpo, estou focado naquele corpo que aos poucos me deixa louco. Vejam se essa boa, ela é toda boa, está me deixando toda à toa. Vou ter com ela agora pra ver se vamos pra fora. Eu e tu, nós os dois na boa. Daqui a pouco serás minha boa. Dona de casa, só tu, minha madonna. Tu roubaste a minha atenção, tudo está na tua mão. Chore, vem lá. Colabora. Conheceste, já não me esqueceste. Por isto colabora, baby, que eu não vejo a hora de te conhecer melhor e jantar-me fora. O sentimento está a crescer, a cada vez piora. Por isto não demora, baby, tem de ser agora. Não permita que o vírus da solidão te devora. Esse moço tão charmoso que tanto te adora. Na minha escola de amor, vem ser a professora. Não vais entender nada, vou te deixar louca. Ao mesmo tempo apaixonada, não te preocupes. As tuas amigas, minha amiga, fizeram o mesmo com elas. Sei que tu curtes, vai lá, dama, colabora. Tanto truque que faz um esforço, olha a hora. Chore, olha a hora. Vê se colabora. Yeah, yeah. Colabora.